Você está na Sens, tudo bem? Mais um Sens Wave começando. Vai participando www.senscast.org/ondemand. Se você estiver no chat também, pode dar um alô lá pra nós. Este Sens Wave é a edição de número 10. Sim. Bom, essa semana a gente ainda vai conversar muito ao longo desse programa, mas essa semana acho que surgiu a notícia de que vai sair um documentário sobre a Suzanne Ciani, uma das pioneiras da música eletrônica, né? E a gente há algum tempo fez as primeiras edições do Sens Wave, que acabaram sendo refeitas. Alguns problemas de configuração, alguns problemas de novos quadros que entraram, e a gente decidiu aqui em comum acordo de refazer a primeira temporada, né? E o episódio dos pioneiros, que a gente tocou Suzanne Ciani bem antes até de sair essa questão do documentário dela e tudo, ficou lá para trás. E a gente vai retomar, a gente vai buscar aqui onde está esse documentário, essa edição que a gente fez dos pioneiros, só com as mulheres pioneiras da música eletrônica e da música ambiente, e vai disponibilizar. Mas hoje o que vem ao caso é que a gente vai tocar Suzanne Ciani aqui, nesta edição. Bom, começo do Sens Wave tá bem denso. Prepara o coração, que essa edição tá bem densa. A gente vai abrir com a Unknown Execution aqui no Sens Wave. It's an American dream. Primeiro bloco do Sainswave, bem impactante, né? A Anone lá no começo, que sempre tem umas músicas bem densas. Eu amo a Anone. Ela, a gente tocou dela aqui o Execution, que é de 2016. E agora essa última que tocou foi o Echo and the Bunnymen, clássico, no Wave clássico, com The Disease. Uma música curtinha do Echo and the Bunnymen, mas que eu gosto bastante. Só eu não, né? Muita gente gosta de Echo and the Bunnymen. A gente tem mania, né, de achar que só a gente gosta das coisas, né? Essa música entrou naquela coletânea Bad Bugs and Ballyhoo. É muito boa a música. Bom, e a gente ainda vai ter hoje o Ricardo Marques com a carta A Alta Sacerdotisa. E a gente ainda vai conversar sobre o assunto que nós começamos a semana passada, lembra? Eu lembro. Você pode lembrar, mas eu lembro. Quer dizer, eu, na realidade, tô abrindo o caderno aqui. Não, mas eu sei o que foi. Foi sobre meritocracia. Então a gente vai continuar essa conversa e abordar alguns outros temas relacionados. Bom, vamos de Chromatics, Cherry, aqui no Sainswave. Sainswave.

Essa música é fantástica. O som do Editors, A The Weight of the World, de 2007, ou O Peso do Mundo. Ao som da nova trilha do Saints Wave. Antes teve o Chromatics com Cherry. Abraço pro DJ Kato, que sempre participa, tá ali no chat. E ele falou que adora Chromatics, que descobriu aqui, que baixou tudo deles. Obrigado. Seguimos ao vivo. 11 horas ou 23 horas e 30 minutos. E, bom, eu falei que a gente ia tocar Suzanne Cien. Chegou a hora. Water Lullaby. E logo em seguida também tem outro dos pioneiros aqui, que é o Vangelis, no projeto que ele fez com o vocalista do Yes. Vamos lá? Então, primeiro a Suzanne Cien com Water Lullaby e depois o John Vangelis com I Hear You Now. Thank you. Vangelis, I Hear You Now. Música mais conhecida deles, né? E antes a gente rolou a magnífica também, Suzanne Ciani com Water Lullaby. Mais precisamente, Antes, deixa eu soltar o BG aqui, né? Agora vamos esperar a introdução, olha que legal. Então, e antes teve a Suzanne Ciani com Water Lullaby, mais precisamente o nome completo da música é The Fifth Wave Water Lullaby, de 1982. Falando ainda em John Evangelis, a gente vai rolar agora o... Vai rolar, não. O Ricardo Marques vai entrar com o Wave Chords. E logo na sequência, a gente já volta com o New American Orchestra, que tá nesses episódios que nós vamos trazer de novo, dos pioneiros da música eletrônica que a gente fez aqui na primeira fase do Sense Wave. E esse que a gente vai tocar tá na parte... Foi a parte das mulheres, a gente tocou uma aqui que é a Suzanne Ciani, e a gente vai tocar depois o New American Orchestra, que é o Vangelis conduzindo a American Orchestra com uma surpresa. A gente fala quando voltar, vocês vão saber. Tá ok? Bom, então vamos com o Ricardo Marques e Wave Cards aqui no Sense Wave. Boa noite, meu nome é Ricardo Marques e esse é mais um Wave Cards. No Wave Cards de hoje, a carta que saiu no baralho e que me chamou muito a atenção foi a carta da Alta Sacerdotisa. A carta da Alta Sacerdotisa é uma carta feminina. E por isso, ela trata de assuntos que corriqueiramente, nas nossas culturas e aqui no Ocidente, nós comumente entendemos como assuntos femininos. Então ela é uma carta que vai tratar da intuição e o conhecimento que vem daí. A Alta Sacerdotisa é uma figura que costuma representar uma mulher virgem que ainda não teve contato com os prazeres da carne, não por falta de possibilidade, mas porque ela não vê necessidade nisso ainda, não é esse momento da jornada dela. E por isso ela acaba se tornando uma mulher que parece ter muitos segredos. E isso gera fofoca entre as pessoas. E esses dois elementos, o do segredo e o da fofoca, são elementos dessa carta também. Existe alguém tentando descobrir coisas sobre você? Ou ainda, você é quem está promovendo essas fofocas? E se está, para descobrir o quê? A Alta Sacerdotisa, como uma carta feminina, também nos remete, ademais pelo fato de ser virgem e jovem, ao tema da fertilidade. É época de começar a tentar conceber um filho? Se tem alguém escutando, e essa é a intenção do momento, a Alta Sacerdotisa aponta para um caminho de fertilidade. Até porque um dos elementos dela, e que costuma aparecer em algumas cartas, é um cálice. E esse cálice trata de um termo em inglês, stillness, que seria uma sensação, um momento, onde as coisas estão paradas, mas existe um movimento interno ali. Esse movimento parado é só na superfície, então nós podemos imaginar um lago, onde a superfície é plana, tranquila, mas o interior é cheio de redemoinhos, é cheio de movimento. Esse é o aspecto da Alta Sacerdotisa. Por fora, ela passa essa imagem do stillness, mas por dentro, a intuição dela e o conhecimento que ela adquire e já adquiriu gera muitíssimo movimento. Não se deixe enganar. Ela é uma mulher sábia e ela representa esse pedaço do feminino em você que acredita na própria intuição, na própria paciência e em algum tipo de gnose, algum tipo de magia, algum tipo de energia própria do seu interior, da sua intuição, que vem desse seu lado feminino. As duas últimas relações que eu queria apresentar para essa carta têm a ver com a astrologia e com a mitologia grega. A alta sacerdotisa é representado aqui pela lua, porque a lua sempre foi o nosso maior elemento de sombra, da noite, segredos, uma luz secreta, de onde provém aquela luz. E isso fica muito representado no elemento da alta sacerdotisa, que é uma figura que diz respeito a tudo isso e, ademais de tudo, é muito intuitiva. O outro elemento que eu queria contar para vocês é uma relação muito bonita que essa carta tem com a figura de Perséfone, da mitologia grega. Perséfone, na mitologia grega, era filha de Deméter e, por isso, uma deusa muito bonita, cheia de boa aventurança, muitas dádivas, afinal a mãe dela era a própria rainha das estações encarnada. Todavia, Perséfone, em um dos seus passeios, foi raptada por Hades, que, além de ser o deus do submundo, era o próprio submundo em si. Pela sua beleza, claro. E depois de ser raptada, ficando presa no Hades, Perséfone, após o seu momento de tristeza, pensou: o que eu faço aqui, o que eu posso fazer aqui, já que eu não tenho como escapar? Então, Perséfone ouviu sua intuição e aprendeu tudo sobre as almas e os segredos dos mortos, se tornando assim a rainha dos mortos e a deusa do submundo também. Então fica esse conselho final: use sua intuição para tirar conhecimento de todas as situações, mesmo que adversas. Hoje a gente fica por aqui. Boa noite. Um abraço. Que demais isso, hein? O Langley Schools Music Project fazendo Band on the Run do Paul McCartney and the Wings. É, olha, essa música, ela foi gravada no projeto Langley Schools, que era um projeto que reunia as crianças das escolas da região de Langley, no Canadá. E, claro, eles faziam coro, como você pode perceber. E o professor de música deles, que o produtor da coisa toda, gravava e depois acabou virando público, né? Eles gravaram isso entre 1976 e 1977. No caso, essa Band on the Run é dessa primeira fase de 1976. E o rapaz aí por trás disso, deixa eu pegar aqui, Hans Fenger, que era o professor dessa criançada toda, ele gravou, e depois isso em 2000 mais ou menos, que eu me lembro, isso acabou se tornando uma coisa meio cult. As pessoas iam atrás, foi nessa época, óbvio, que eu descobri, porque em 1976 eu não tava nem no projeto ainda. Então, trouxemos pra vocês no Wave Psicodélico, que fica bem psicodélico, né, esse coral de crianças. A gente trouxe aí o Band on the Run, as crianças e esse produtor fazendo Band on the Run, que é do... A original é do Paul McCartney and the Wings, né, aquela... Projeto do Paul McCartney, bem conhecido. Bom, antes a gente rolou o Magnífico, né? De 1982, o New American Orchestra, regida e a composição do Vangelis, que a gente tocou no bloco anterior com John Vangelis, A Hero and All. A gente tocou agora uma produção do próprio Vangelis para trilha sonora do primeiro, um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, o primeiro, Blade Runner. E essa música tá no final. Olha, não vou ser exagerado se eu disser que eu assisti isso e depois, claro, mas eu nem sabia que essa música era desse filme. Eu já curtia ela, por quê? Porque eu acho que, se eu não me engano, isso passava como chamada de uma rede de televisão aqui de São Paulo. O SBT, antiga TVS, na época que era TVS ainda, eu era muito criança. Acho que foi uma das primeiras músicas que eu tenho lembrança de ter ouvido na vida, né? Eu era muito criança e eu acho que, bom, a memória falha, eu já dei uma procurada na internet, não achei. Mas o fato é que ela é da trilha sonora do Blade Runner. Bom, vamos conversar um pouquinho. Semana passada, a nossa conversa ainda... Eu vou pedir aqui pro pessoal aqui fazer uma vinheta pro Wave Conversas, o talk show do Wave. Se você quiser participar, www.sensecast.org. Bom, eu falei a semana passada um pouco sobre minha experiência com a meritocracia, porque isso era uma farsa, né? Farsa. Não, é uma fase... É um adjetivo meio até... leve. Mas, em suma, eu já participei na área de marketing, obviamente, como gestor de uma multinacional. E, bom, a meritocracia a gente está comentando, e a gente comentou a semana passada de que, se você tem as condições e as facilidades, é fácil você adquirir mérito, entendeu? Agora, isso não vem para todas as pessoas, então, meu, desencana disso. E em cima da meritocracia também vem aquela coisa da cultura corporativa, que é o tema que eu queria abordar hoje. Cara, isso não existe, sabe? Não é uma coisa, como é que eu vou dizer, plausível você medir uma empresa pela cultura que foi definida por uma outra pessoa com o intuito de fazer com que os subordinados dele continuem subordinados, entendeu? Só que achando que estão fazendo parte de algo maior. Meu amigo, olha, meus amigos, vamos lá, minhas amigas e meus amigos, olha, não. A cultura empresarial, ela beneficia de cima para baixo, ela é uma coisa linear, é um organograma, como você pode perceber, é uma coisa linear, ela vem, obedece e E você tem obedece e a pessoa manda e você obedece, entendeu? Isso eu tô falando, inclusive, dos seus superiores. Se é uma empresa muito grande, inclusive dos seus superiores, porque a gente tá falando aqui do ambiente de uma empresa grande. Porque a maior parte dos empregos são gerados pela micro e pequena empresa, mas há muitas pessoas trabalhando nas grandes corporações. E esses negócios pequenos, em via de regra, muitas deles prestam serviço ou então fornecem para essas grandes corporações, o que faz delas um elo muito importante da economia. Mas ela não precisa ser... você, tudo bem, tá lá, você tem que obedecer. Se a cultura da empresa for algo com o qual você não concorda, você vai poder falar, não, eu não concordo com isso, muda. Ou então, não, eu não concordo com isso, eu vou sair. Não é assim que funciona, né? Então, você não é aquilo. Você é você. Lá dentro, poxa, tá ok. Mas sair de lá e continuar com... eu acho desnecessário, entendeu? Você não precisa defender a empresa com unhas e dentes, sabe? A empresa sabe se defender, ela tá lá. E... sabe? Relaxa disso, cara. Vai... sabe, esquece que você é só aquilo e sabe, discorda intimamente, pelo menos, sabe? Não compra aquela ideia de vestir a camisa. Isso não existe, sabe? É uma coisa bem estranha as empresas fazerem com que você acredite que você faz parte de algo maior. Não, aquilo é só emprego e a empresa tá lá pra gerar lucro e a vida segue, sabe? Então, bora. Para com isso. Simples. Bom, a gente fecha aqui o papo sobre meritocracia, abordando um pouco de cultura empresarial. Talvez a gente volte nesse tema no futuro, porque a gente nunca sabe do que a gente vai falar. A gente aceita temas, né? www.senscast.org/contato e /wave é a página temática do Senswave. Bom, voltando à seleção musical de hoje, I Am Kawe High Corporation Disco Party aqui no Senswave. Oh, esse foi o Botai da Itália com Lauren de 2014, terminando Sainswave com mais alto astral. O começo foi meio denso, então a gente vai terminar, terminou um pouco mais de alto astral. Antes teve Kawe High, ou eu nunca sei se é Kawe High ou I Am Kawe High. Eu sei que o nome dela é Kawe High, ela é americana, bom, está sediada atualmente em... Ah, deixa eu pegar aqui. Eu vi, porque é difícil, né? É bem alternativo, né? Então é difícil a gente ter informações certinhas. Bom, mas é de 2015 essa música, até onde eu pude levantar, né? E atualmente, que está dito aqui no Facebook dela, ela está em... no Kansas, uma cidade chamada Lawrence. Tá vendo? É, bom, ela que é de Lawrence, no Kansas, ou está lá agora, e a gente tocou dela aqui, é I... Oh, vamos pegar aqui, né? Fica mais fácil. A gente tocou o Corporation Disco Party, que a gente estava falando sobre corporações, né? Então, Corporation Disco Party. Ah, isso, na conversa no Wave Talk, sei lá, a gente ainda não tem nome pro quadro. É, bem recente, né? Bom, www.sainswave.org/wave é a página temática e ambientada do Sainswave. A produção foi minha, Max Tab, com Ricardo Marques. Com Maxter. Semana que vem a gente volta com mais um Sainswave. Tchau.